Lúcia Muniz também. Olá. Poucos minutos depois do concerto. Boa noite. Boa noite. Lúcia, este é o disco. É o teu terceiro disco, já se pode falar quase uma discografia. Sim, começar. Vamos para casa. É um disco. É o disco que te pode, no fundo, definir melhor. Sim, vai. Espero ter uns próximos projetos que me definam ainda melhor. Mas sim, acho que tem sido um percurso que tem dado. Para mim, tenho-me esclarecido nas sonoridades que quero seguir. E sem dúvida, este álbum acho que define. Define melhor a minha sonoridade e o que eu quero seguir daqui para a frente. Acaba por ser, eu defino como um equilíbrio entre o primeiro e o segundo álbum. Talvez fizesse sentido estar no meio dos dois, mas também se os dois não existissem. Geralmente há sempre essa sensação, não é? Que o último é aquilo que nos projeta melhor, exatamente. Não é? É aquela a interpretação que nós fazemos da altura, porque com certeza, exatamente. No Magnólia, tu também falavas assim, isto está claro, a ser bom. Como sendo uma primeira. Claro, a primeira aproximação. Primeira rank, claro. Este é um disco, se calhar, e à primeira vista, é um disco assumidamente mais pop, mais, mais calmo, mais sereno, não é? Os outros sim, são sim. Um pouco mais efervescentes, mais. Exatamente. Mas o espetáculo ainda não segue, ainda é um espetáculo muito, muito, muito forte, muito, muito rocker. Sim, eu acho que isso tem muito a ver também com o tipo de espetáculo ou o tipo de público ou mesmo o recinto onde vamos tocar. Eu tenho feito alguns espetáculos em auditórios e aí aproveito para fazer uma abordagem mais, talvez... mais fiel ao disco, neste caso leva-me para casa, uma coisa mais serena, estamos todos sentados em cadeiras e é uma coisa bastante mais tranquila. Quando estamos em palcos destes com esta multidão, a energia é outra e a pica é outra, e então nós queremos é soltar. Apetece, uma coisa mais bacana. Exatamente. As tuas atividades como atriz e como compositora são coisas compatíveis ou, no fundo, devido também à exposição que tu tiveste como atriz, achas que condiciona um pouco a imagem das pessoas depois quando ouvem a tua música, têm uma ideia em relação ao teu trabalho como atriz e depois querem um pouco fazer esse querem que coincida depois do ponto de vista de compositora e de intérprete? Sim, eu lembro-me em muitos concertos do Magnólia que muita gente ia ver a menina das novelas. E eu ainda hoje, quer dizer, não digo que sofro, porque acho que, como é que eu ia dizer isto, o país é tão pequenino e nós temos que, quer dizer, o dinheiro não cai do céu, temos que sobreviver, e então felizmente tenho conseguido coincidir e conciliar as duas coisas, vou fazendo novelas, que são personagens que não têm absolutamente nada a ver com a imagem nem com a atitude que eu tenho em palco ou a interpretar os temas em discos, às vezes choca e pode ser um problema, mas não vou deixar de fazer. Nem de algum modo te sentes, vá lá, pressionada, não é? Sim, e aprisionada. Sinto pressionada, mas não me deixo ir pela pressão. Tento ultrapassar e fazer ver que uma coisa é a música, outra coisa são as personagens que me são dadas. Neste caso na televisão, que é o que eu tenho feito mais. Este é um disco também gravado, pelo menos gravado, não sei se composto, ao pé do mar. Foi um disco gravado, é todo em Vila Franca. Foi? Não, foi em São Miguel. Não foi no São Miguel. Não, foi na Ilha Terceira. Foi na Ilha Terceira. Foi na Praia da Vitória. E depois misturado nos Estados Unidos. Com areia. Sim, e misturado nos Estados Unidos. Exatamente. A parte da mistura que foi feita no... Foi. A maior parte da gravação foi feita na Ilha Terceira. A parte das baterias e samplers e sonzinhos de sintetizadores. Isso foi pois nos é um Estados disco Unidos. Muito, é um disco muito... Precisavas de ir para aquela paisagem? Para sim, sair foi assim. Uma necessidade. Também estava a passar uma fase, estava grávida, quer dizer, precisava de tranquilidade e nenhum sítio melhor que os Açores. E a maternidade? A maternidade tem implicações na composição e na escrita? Tem. Não sei descrever nada em concreto, mas tem sem dúvida nenhuma. Talvez o facto deste CD, deste último trabalho, ser uma coisa mais tranquila, porque também tentei ter uma gravidez tranquila e de transmitir tranquilidade ao bebê. Se fosse assim uma coisa muito agressiva, ai Jesus, o que é que vinha cá para fora? Sabe-se lá. Pois. Às vezes podia ser o contraponto. Oh, isso, mas acho que correu bem, acho que tomei a decisão correta. Não, não te consideras então uma Juliette Lewis? Eu por acaso agora estávamos a falar aqui do cinema, das telenovelas e tal, e via Juliette Lewis no, em Paredes de Coura. E achei engraçado, porque ela quer afirmar-se enquanto música, não é? Quer estar no palco e não quer que há confusões com a parte da atriz. E ela leva isso muito a peito e quer fazer esta distinção que falavas há pouco, não é? Porque a pessoa que está a fazer o papel nas telenovelas, no cinema, não é a pessoa que está. Depois em Portugal eu acho que é muito mais difícil, porque é tão pequenino, quer dizer, no momento estamos a ver a novela, no intervalo está a dar uma promoção da Antena 3 que vai fazer um concerto da Quinta dos Portugueses e aparece a Lúcia como uma pessoa completamente diferente. Mas às tantas também tens pessoas mais receptivas, se calhar, à tua música, exatamente por isso, porque te reconhecem de outro campeonato, é certo. Exato. Vão com umas expectativas que podem falhar ou não, mas... Claro, a nível de exposição acaba por favorecer, exatamente, claro. Acaba por favorecer em alguns pontos, noutros pode chocar ou desiludir faixas etárias, por exemplo, as senhoras que vêm novela, se calhar querem uma coisa mais tranquila, e depois vêm... Vão ver auditório, exatamente. Estamos a preparar uma turnê de auditórios para estar de pé em breve. Sim, se calhar é mais fácil nesta altura até montar uma turnê de auditórios em Portugal do que fazer uma coisa em espaço aberto, não é? Pois, porque no verão é quando acontecem os festivais, pois, as aquela festas, parte do inverno. Depois o inverno está tudo parado Presta-se mais a sentir mesmo. Eu acho que sim. Lúcia, começam agora? Pela segunda vez na Quinta de Português, não sei se te lembras, estiveste presente na primeira, na Aula Magna. Na Aula Magna. Não foi? Não. Eu nunca tive na Quinta de Português. Não me lembrava. No disco Magnólia? Não, eu fui, foi a uma comemoração da Antena 3, não foi em Lisboa. Em Grândola? Provavelmente. E na Aula Magna não? Não fui. Afinal eu tinha razão. Eu não tinha ideia. Então foram duas situações muito juntas. Foi a inauguração do emissor RDP em Grândola, onde participaram os da Weasel também. E foi eu creio que a Aula Magna também. Okay. Não, isso ali em breve. Na Aula Magna tive foi com o Ah, isso foi a história do Alvin. Exatamente. Lúcia Muniz. Então foi uma estreia. Uma estreia na Quinta dos Portugueses. Obrigada.